Acorda passarinho que já amanheceu. Acorda passarinho que já amanheceu. E canta, e canta, canta a luz do dia. E canta, e canta, dá graças ao Pai Sol. Acorda, passarinha, que já amanheceu. Acorda, passarinha, que já amanheceu. E canta, e canta, dá graças ao novo dia. E canta, dá graças ao grande Deus. Despierta, pajarito, que ya amaneceu. Despierta, pajarito, que ya el sol nació. Y canta, da gracias al nuevo día. Y canta, da gracias al Padre Sol. Despierta, pajarita, que ya amaneció. Despierta, pajarita, que ya amaneció. Y canta, recibe al lindo día. Y canta, da gracias al lindo Dios.